enquanto você vai abrindo a palavra de Deus no livro de São Tiago, o apóstolo Tiago, você que trouxe, lá no livro de São Tiago, capítulo 1, vem para capítulo 1, enquanto você vai abrindo, livro de São Tiago, capítulo 1, quero desde já agradecer aos irmãos que nos assistem. Temos bastante irmãos, irmã Mari, minha mamãe Vera, a irmã Sandra. Inclusive, estou dando um recado à irmã Sandra. Anotei aqui, agora que lembrei. A irmã Sandra está doando um colchão de casca de ovo. Se alguém souber que tem alguém acamado, eu ia ver depois. Diaconisa Maria, faz um favor, amanhã, manda um WhatsApp para a neta da dona Eva, perguntando se ela tem esse colchão de casca de ovo. Eu não sei se ela tem. Se ela não tiver, a gente leva e doa para ela, né? Mas se ela não tiver e os irmãos souberem de alguém que está precisando, né, desse colchão, ele é especial, né, ele é de casquinha de ovo, ele é um formatinho para quem, pessoas que ficam acamadas muito tempo, né, no hospital, na cama. Então a irmã Sandra, ela não pôde vir, ela mandou um abraço a toda a igreja, mas ela mandou aqui uma mensagem dizendo, pastor, todo ano, e aí eu falei que eu iria ver com a irmã Eva, se a Maria puder fazer esse meio de campo para mim, fazendo favor, diaconisa. E aí, e se de repente ela não estiver precisando, você já vê quem você também pode estar doando, que a irmã Sandra pode trazer aqui na igreja. Acharam aí o livro de São Tiago? Amém? Enquanto isso, eu gostaria de pedir... Deu certo, Vini? Posso... Ah, o Vini acho que já... Rapaz, eu tô ruim de vista, né, velho? Jesus, cura Jesus. Deu certo, obrigado, né? Crianças, por favor, podem ir devagarinho para a sala Kids... Isso, bênção de Deus, as nossas crianças vão agora para o culto delas. Hoje elas vão aprender sobre Esaú e Jacó, você viu? O pastor está por dentro. Tivemos hoje cedo a nossa reunião, quero agradecer a todos os professores, professoras que disponibilizaram o seu tempo, né? Obrigado pelo carinho, viu, Andréia? Vai com Deus. Ficamos aí hoje de manhã, não é fácil, quero agradecer a... As meninas que, com carinho, pensam em tudo, já estão bolando o dia das crianças, já estão bolando como vai ser. Eu fico muito feliz porque Deus tem levantado pessoas para cuidar da igreja, para cuidar da obra dele. Ficamos aqui hoje de manhã das 9 até quase meio-dia na reunião da sala Kids. Depois, irmãos que ainda não viram a sala infantil, vai lá ver como está ficando bonita a nossa sala infantil, a sala baby. Talvez você nunca foi para lá ainda, dá um pulinho lá para você ver. Quem sabe você compra a ideia, nos abençoa cada vez mais. Estamos precisando, inclusive, de doação, né? A irmã Angélica até comentou comigo se alguém poderia doar uma TV. A gente está aceitando, mesmo aquela TV mais simples, só que ela tem que ser pequenininha, de 14 polegadas, que a gente põe na parede lá em cima, assim. Então, se você souber de alguém que tem alguma TV de 14 polegadas, queira doar para a igreja, de repente é uma economia, né? Eu estou fazendo os orçamentos, ela está em média de R$500 por aí, que é um valor que a igreja não está tendo nesse momento. E às vezes você sabe de alguém que tem uma TV dessa parada lá, fala com a gente vai lá, busca a televisão, só que tem que ser pequenininha, de 14, por quê? Pastor, não pode ser grande. Porque vai lá ver depois o tamanho da sala. Se pôr a TV, tira as crianças. Então não pode ser muito grande a TV, tem que ser pequenininha, que aí a gente pendura na parede, e os babies, eles ficam lá assistindo DVDs, para eles ficarem ali com atividade. Os bebês, enquanto as crianças têm ali o culto delas. Evangelho é passar por aflições, rapaz. Evangelho, ô João, liga devagarinho para mim isso aí, bem suave, João, que eu tô com calor. O nosso tema nessa noite, Deus, eu fui a dica do presbítero Flores e foi benção, viu, Flores? Foi durante a semana, Deus foi dando uns tempinhos, difícil ele me dar esse tempo, mas eu fui tentando caçar tempo, é visita daqui, liga dali, e aí eu fui preparando durante a semana, e realmente é gostoso, você vai mentalizando naquela palavra, eu fiquei com ela a semana toda. E o tema é a perseverança. Tudo surgiu do domingo passado, depois que a gente teve um testemunho lindo do Flores. Quem não ouviu e tiver o WhatsApp, me acrescenta aí que eu mando para você o áudio pelo WhatsApp. Tem o nosso site, tá o teu testemunho lá, eu coloquei essa semana. Tem o áudio do testemunho do Flores no nosso site plugvida.com.br. E temos no WhatsApp. O